a fecheiro 36. O chefe encontrava-se de pé na brancura atenuada do imenso gabinete, tensamente absorto. Recebeu Kondratiev sem um gesto de boas-vindas. Os seus olhos amarelados tinham uma expressão opaca. Murmurou: "Viva!" Com um tom indiferente. Kondratiev não sentia qualquer receio. Antes, a surpresa de dar por si, praticamente impassível. "Bem, cá estamos, cara a cara. Tu, o chefe e eu, que não sei se na realidade sou um homem vivo ou um homem morto, com exceção de um determinado período de importância secundária. E então?" O chefe deu dois ou três passos na direção dele, sem lhe estender a mão. Olhou-o de alto a baixo, lentamente, duramente. Kondratiev ouviu a pergunta demasiado grave para ser proferida. "Inimigo?" E respondeu do mesmo modo, sem abrir os lábios. "Inimigo? Eu? Estás maluco?" O chefe perguntou tranquilamente: "Então também tu és um traidor?" Tranquilamente, do fundo de uma calma segura, Kondratiev respondeu: "Também não sou um traidor." Cada sílaba desta frase terrível destacou-se como um bloco de gelo numa alvura polar. Não havia regresso para palavras como aquelas. Mais alguns segundos e tudo estaria acabado. Para palavras como aquelas, ali, a aniquilação teria de ser imediata, instantânea. Kondratiev concluiu com firmeza: "E tu devias sabê-lo." Ele não ia chamar alguém? Proferir ordens num tom tão irado que pareceria estrangulado? As mãos oscilantes do chefe esboçaram uma série de pequenos movimentos incoerentes. Estariam à procura da sineta? "Levem daqui este miserável, prendam-no, suprimam-no." Uma determinação tranquila e completamente desarmada levou Kondratiev a dizer: "Não te zangues, não serviria de nada. Tudo isto me custa imenso. Ouve, podes acreditar em mim. É-me praticamente indiferente. A verdade há de ser sempre a verdade. E a verdade é que, apesar de tudo, apesar de tudo, eu sou-te leal. Há muitas coisas que me escapam. São demasiadas as que entendo. Estou angustiado. Penso no país, na revolução, em ti. Sim, em ti. Penso neles. Principalmente neles, digo-te francamente, o desaparecimento deles deixa-me com um desgosto terrível. Que homens eles eram, que homens! A história precisa de milénios para produzir homens de tal envergadura, incorruptíveis, inteligentes, formados por 30, 40 anos decisivos e puros, puros. Deixa-me falar, tu sabes que tenho razão. És parecido com eles, tu. É esse o teu principal mérito." Assim, Caim e Abel, saídos das mesmas entranhas, sob as mesmas estrelas. Com as duas mãos, o chefe pareceu afastar obstáculos invisíveis, sem qualquer emoção aparente, olhando para o outro lado e até com um ar desprendido, disse: "Nem mais uma palavra sobre este assunto, Kondratiev. Fez-se o que era preciso. O partido e o país seguiram-me. Não te cabe a ti julgar. És um intelectual." Um sorriso maldoso surgiu no seu rosto inexpressivo. "Eu, como bem sabes, nunca o fui." Kondratiev encolheu os ombros. "De que é que isso nos adianta? Não é a altura de discutir os defeitos da inteligência. Ela sempre serviu para alguma coisa, não? A guerra não há de tardar. Todas as contas se hão de acertar. Todas essas velhas contas sujas. Sabes isso melhor do que eu. Talvez acabemos por morrer todos, até ao último, e arrastar-te-emos connosco. Encaremos as coisas da melhor forma possível. Hás de ser o último dos últimos. Terás mais uma hora do que nós, graças a nós, sobre as nossas ossadas. A Rússia tem falta de homens que tenham na cabeça aquilo que nós temos. aquilo que eles tinham, que tenham estudado Marx, conhecido Lenin, que tenham feito outubro e tudo o resto, o melhor e o pior. Quantos de nós restam? Tu sabes quantos? És um deles. E a Terra há de tremer, como quando os vulcões despertam todos ao mesmo tempo, de um continente ao outro. Nós estaremos debaixo da Terra nessa hora negra. E tu estarás sozinho. Aqui tens. Kondratiev prosseguiu no mesmo tom tristemente persuasivo. Estarás sozinho sob a avalanche, com um país a morrer de sofrimento atrás de ti, uma multidão de inimigos à tua volta. Ninguém nos perdoará termos começado o socialismo com uma tal barbárie estúpida. Não duvido que os teus ombros sejam resistentes, resistentes como os nossos. Foram os nossos que te carregaram. Só que nós temos o lugar do indivíduo na história. Não é muito grande esse lugar, especialmente quando um homem se isolou no cume do poder. Espero que os teus retratos, grandes como edifícios, não te tenham dado ilusões a esse respeito. A simplicidade destas frases conseguiu um milagre. Caminharam lado a lado no tapete branco. Quem conduzia quem? Detiveram-se diante do mapa mundi. Oceanos, continentes, fronteiras, indústrias, extensões verdes. A nossa sexta parte do mundo, primitiva, poderosa e ameaçada. O intenso traço vermelho indicava, na região dos bancos de gelo, a grande estrada do Ártico. O chefe observou com interesse o relevo dos Montes Urais. Magnitogorsk, o nosso novo orgulho. Altos fornos, tão bem equipados como os de Pittsburgh. Isso é que interessa. Voltou-se parcialmente para Kondratiev e os seus gestos eram mais nítidos, a sua voz mais descontraída. A opacidade dissipou-se no seu olhar. Sempre escritor, devias seguir psicologia. Um movimento divertido com o dedo completou a frase, enredando e desenredando uma miada imaginária. O chefe sorriu. Hoje em dia, meu velho, Chekhov e Tolstói seriam verdadeiros contrarrevolucionários. Todavia gosto bastante dos escritores, ainda que não tenha tempo para ler. Alguns deles são úteis. Certifico-me de que são bem pagos. Um romance rende-lhes por vezes o mesmo que várias vidas de proletário. É justo ou não? Precisamos disto. Mas eu não preciso da tua psicologia, Kondratiev. Seguiu-se uma pausa um tanto estranha. O chefe enchia o seu cachimbo. Kondratiev contemplava o mapa mundi. Os mortos já não podem encher os seus cachimbos nem orgulhar-se da Magnitogorsk que construíram. Não havia mais nada a acrescentar. Tudo ficara definido sob uma clareza impessoal que não permitia manobras nem receios. As consequências seriam o que tinham de ser, irrevogáveis. O chefe disse: sabes que te denunciaram? Que és acusado de traição? Obviamente. Como é que todos esses patifes não haviam de me denunciar? É para isso que eles vivem. Empanturram-se com denúncias, de manhã à noite. Aquilo que eles afirmam não parece inconcebível. Claro, eles sabem cozinhar essas coisas. Nos dias de hoje, qual seria a dificuldade? Mas sejam quais forem os disparates fedorentos que te possam ter enviado, eu sei, estudei o caso. Uma história espanhola, mais do que idiota. Fizeste mal em meter-te nisso, é certo. Sei melhor do que ninguém as patifarias e as asneiras que foram feitas. Esse estúpido procurador queria mandar prender-te. Se lhes desse carta branca, prendia o Moscovo inteira. É uma besta, que um dia destes terá de desaparecer. Uma espécie de maníaco. Adiante. A minha decisão está tomada. Partes para a Sibéria Oriental. Vais receber a tua nomeação amanhã de manhã. Não podes perder um dia que seja. Zolotaya Dolina, o Val do Ouro. Sabes o que é? o nosso Klondike, um crescimento da produção anual entre 40% e 50%. Técnicos admiráveis. Algumas questões de sabotagem, como seria de esperar. Satisfeito consigo próprio, o chefe começou a rir. Os gracejos não lhe saíam com facilidade, o que por vezes o tornava agressivo. Ele teria gostado de se mostrar jovial, mas o seu riso era sempre um pouco forçado. Precisamos de um homem lá que tenha caráter, têmpera, entusiasmo, o instinto marxista do ouro. Detesto o ouro, disse Kondratiev, quase colérico. A vida, o exílio nas montanhas da Yakutia, na vegetação branca e rasteira, no meio das jazidas secretas, desconhecidas do universo, todo o seu ser se preparara para uma catástrofe, enrijecera com a expectativa, acostumara-se a desejá-la amargamente, do mesmo modo que um homem tomado de vertigens à beira do precipício sabe que aquele seu duplo que vive dentro de si anseia pelo alívio da queda. E agora? Mostras-te misericordioso depois daquilo que te vim dizer? Estás a gozar comigo? Depois de sair daqui não vou desaparecer ao dobrar uma esquina? É tarde demais para recuperar a nossa confiança. Massacraste-nos demais. Já não acredito em ti. Não quero as tuas missões, que não passam de armadilhas. Nunca has de esquecer o que eu te disse. E se hoje me poupas, é apenas para ordenar a minha detenção dentro de 6 meses, quando o remorso e a desconfiança te subirem à cabeça. Não, Iosif. Agradeço-te por me poupares a vida. Acredito em ti. Vim aqui em busca da minha salvação. Tu és grande, não obstante, por vezes és cego quando bates, és pérfido, consumido por invejas sanguinárias, mas ainda és o chefe da revolução. Só te temos a ti. Agradeço-te. Kondratiev referiu tanto a efusividade como o protesto. Não houve pausa. O chefe estava novamente a rir. Escritores, era o que eu dizia. Quanto a mim, o ouro, quero lá saber. Desculpa, é dia da audiência. Podes recolher o dossiê do ouro no secretariado. Estuda-o. Os relatórios, esses, vais enviar-nos diretamente. Conto contigo. Boa viagem, irmão. Entendido. Fica bem. Adeus. A audiência tinha durado 14 minutos. Kondratiev recebeu das mãos de uma secretária uma pasta de couro, na qual se destacavam em letras douradas as seguintes palavras mágicas: Consórcio do Ouro da Sibéria Oriental. Passou diante dos uniformes azuis, sem os ver. A claridade do dia parecia-lhe transparente. Seguiu por momentos entre os transeuntes, sem pensar em nada. Uma alegria física subia-lhe pelo corpo, ainda que o espírito a ignorasse. Sentia também uma tristeza semelhante a uma sensação de inutilidade. Foi sentar-se num banco de jardim, à frente de árvores deserdadas e de relevados de um verde insignificante. Crianças vigiadas pela sua avó faziam bolos com a terra lamacenta. Mais longe, compridos elétricos amarelos iam rolando. O ruído das suas ferragens repercutia-se na fachada de um edifício de construção recente, de vidro, ferro e betão armado. 8 pisos de escritórios. 140 compartimentos, todos eles com o mesmo retrato do chefe, com as mesmas calculadoras, os mesmos copos de chá, em cima de mesas de diretores e de contabilistas, as mesmas existências preocupadas. Uma mendiga passou, levando atrás de si várias crianças pela mão. Por amor de Cristo, dizia ela, com uma bonita mão morena estendida. Kondratiev depositou-lhe na palma um punhado de trocos. Em cada uma daquelas pequenas moedas, recordou-se, podia-se ler: proletários de todos os países, univos. Passou a mão pela testa. O pesadelo teria acabado? Sim, acabado. Pelo menos durante algum tempo, o meu pequeno pesadelo pessoal. Mas tudo o resto continua. Nada ficou esclarecido. Nenhuma alvorada desponta sobre os túmulos. Nenhuma esperança real para o amanhã. Temos de continuar a caminhar nas trevas, no gelo, no fogo. Stefan Stern está sem dúvida morto. Para seu bem, esperemos que assim seja. Kirill Rublev desapareceu. Com ele extingue-se a linhagem dos nossos teóricos dos grandes dias. Nas nossas escolas superiores apenas restam canalhas insípidos, armados com uma dialética inquisitorial, 3/4 dela morta. Como era habitual, nomes e rostos comprimiam-se na sua memória. Que gestos pacíficos, os dos milicianos do Ebro, que cobriam com grandes pasadas de terra os seus camaradas deitados na vala comum. Os mesmos homens, na vala, à beira da vala, enterrados, coveiros, os mesmos, cobriam-se a si mesmos com aquela terra, sem perder a vontade de viver e de combater. É preciso continuar, camaradas, evidentemente, lavar as areias auríferas. Kondratiev abriu a pasta do consórcio do ouro. Apenas os mapas lhe despertaram o interesse, devido àquela sua magia própria, àquele reflexo algébrico da terra, com o da região do vítima desdobrado sobre os joelhos. Kondratiev estudou os tracejados, que significavam terras altas, os verdes, que indicavam as florestas, o azul dos cursos de água. Nenhuma aldeia. Solidões severas, vegetação rasteira sobre rocha, águas frias matizadas pelo céu e pela pedra, musgos luminosos estendidos sobre rochedos, a vegetação rasteira e tenaz da taiga, céus indiferentes. O homem, entre estes esplendores descarnados da terra, sente-se entregue a uma liberdade glacial, desprovida de nexo humano. As noites cintilam na sua inumanidade. Por vezes o seu cintilar embala para sempre aquele que se deixou adormecer pelo cansaço. Bodaibo não passa certamente de um povoado administrativo rodeado de clareiras desmatadas, em pleno deserto arborizado, numa claridade metálica de relâmpago eterno. Vou levar Tamara Leontievna, pensou Kondratiev. Ela vai aceitar. Hei de lhe dizer: és reta como as jovens bétulas destas montanhas. És jovem. Preciso de ti. Vamos lutar pelo ouro. Percebes? O olhar de Kondratiev afastou-se do mapa em busca de uma alegria para lá do visível e descobriu um par de sapatos gastos com cordéis a fazer de atacadores, as bainhas poeirentas de um par de calças. O homem só tinha uma piuga, descaída como um trapo encardido. Os seus pés revelavam violência e resignação. Uma determinação. Em quê? Em percorrer a cidade como se fosse uma selva, à procura de algo para comer, de sabedoria, de ideias das quais viver no dia seguinte, sem ver as estrelas rechaçadas na sua imensidão pelos reclames luminosos? Kondratiev virou lentamente a cabeça para observar o seu vizinho, um jovem cujas mãos se torciam sobre um caderno aberto e cheio de equações. Tinha deixado de ler e os seus olhos cinzentos exploravam a praça com uma atenção intensa e desocupada. A caça, sempre vítima da mesma amargura desolada? Nesta aflição e neste enfado, ninguém a quem apertar a mão, diz o poeta. Mas o vagabundo Maxim, o amargo, Gorky, corrige: ninguém a quem partir a cara. Uma testa obstinada sob a pala de boné levantada ao jeito dos bandidos. Feições irregulares, interiormente atormentadas por uma violência anémica. Uma pele lívida, olhos límpidos, não era um alcoólico. Os movimentos daquele jovem sentado no banco conservavam uma desenvoltura ágil. Caso se deixasse adormecer na terra nua das Sibérias, nenhum cintilar das estrelas o havia de matar, porque a sua determinação nunca se deixava adormecer. Kondratiev esqueceu-se dele por momentos. Deviam ser assim os que percorrem a taiga do Alto Angara, do Vitim, do Tchara, do Zolotaya Dolina, Val do Ouro. Seguem os vestígios invisíveis dos animais da floresta. Adivinham a tempestade. Temem o urso. Tratam-no por tu. Como um irmão mais velho que convém respeitar. São eles que entregam nos balcões da cidade as peles prateadas e as bolsas de couro bujudas, cheias de grãos de ouro, para o tesouro de guerra da República Socialista. Um pequeno funcionário silencioso, porque perdeu o costume da palavra, que vive sozinho com a sua mulher, o seu cão, a sua arma automática e os pássaros do céu, numa isba feita de grandes toros enegrecidos, pesa os grãos de ouro, conta os rublos, vende vodka, os fósforos, a pólvora, o tabaco, a preciosa garrafa vazia, toma notas no livreto de trabalho da equipa cooperativa dos garimpeiros de ouro. Traga um copo de vodka com um sorriso. Faz as suas contas. Diz ao homem da taiga: camarada, isto não chega. Só cumpriste 92% da quota prevista pelo plano. Não pode ser. Tens de recuperar. Senão, não posso vender-te mais álcool. Diz isto num tom inexpressivo. E acrescenta: Palmira, traz-nos chá. Porque a sua mulher se chama Palmira. Mas ele desconhece que este é o nome maravilhoso de uma cidade desaparecida noutro mundo, sob as areias, as palmeiras, o sol. Aqueles caçadores, aqueles prospectores, aqueles garimpeiros, aqueles jovens geólogos, aqueles engenheiros iacutes, buriates, mongóis, tunguses, oriates, grandes russos das capitais. Nota. Nome dado aos originários da Grande Rússia, Velikorossiya, designação atualmente em desuso, atribuída aos territórios russos propriamente ditos, que constituíam o núcleo territorial da Moscóvia e que mais tarde dariam origem à Rússia. Nota do tradutor. Jovens comunistas, membros do partido, iniciados na feitiçaria dos xamãs, aqueles escriturários semi-enlouquecidos pela solidão, as suas mulheres, as suas pequenas iacutes dos povoados perdidos, que se vendem num canto obscuro da casa, a troco de uma pitada de grãos amarelos ou de um maço de cigarros. Os inspectores do consórcio, emboscados nos trilhos por caçadeiras de canos cerrados. Os engenheiros, que conhecem as últimas estatísticas do Transvaal. E os novos métodos de perfuração hidráulica para a exploração dos estratos auríferos profundos. Todos, todos eles vivem uma vida magnífica, sob o signo duplo do plano e das noites cintilantes, na vanguarda da humanidade em marcha, em comunhão com a Via Láctea. O preâmbulo do relatório sobre a emulação socialista e a sabotagem nas jazidas auríferas do Zolotaya Dolina continha estas linhas. Como dizia recentemente o nosso grande camarada Tulayev, traiçoeiramente assassinado pelos terroristas trotskistas fascistas ao serviço do imperialismo mundial, os trabalhadores do ouro formam um contingente de elite na dianteira do exército socialista. Combatem Wall Street e a City com as próprias armas do capitalismo. Ah, Tulayev, aquele imbecil! E estas lenga-lengas de procuradores inebriados com a sua própria vilania. Discurso prosaico, mas não obstante verdadeiro, no que dizia respeito ao ouro. Os ventos gelados do norte, empurram para esta região nuvens violáceas carregadas de neve. Atrás deles, a brancura cobre o universo reduzido a uma espécie de vazio. À sua frente, os pássaros em fuga são tão numerosos que ocultam o céu. No poente, bandos distantes de aves brancas desenham leves serpentes douradas no ar. O plano tem de ser cumprido antes do inverno. Kondratiev redescobriu os sapatos com cordéis em lugar de atacadores do caminhante angustiado. Estudante? Tecnologia, terceiro ano. Kondratiev estava a pensar em demasiadas coisas ao mesmo tempo. No inverno, em Tamara Leontievna, que iria com ele, numa vida recomeçada, nos que estavam detidos na prisão, onde ele acreditara ir acabar naquele dia, nos mortos, em Moscovo, no Val do Ouro. Sem olhar para o rapaz, afinal, o que é que lhe interessava aquele rosto magro e amargo, perguntou: queres lutar com o inverno, o deserto, a solidão, a terra, as noites? Lutar, estás a entender? Sou responsável por uma empresa. Ofereço trabalho na estepe siberiana. O estudante respondeu-lhe sem perder tempo para pensar. Se está a falar a sério, aceito. Não tenho nada a perder. Eu também não, murmurou alegremente Kondratiev.